Você sabe onde fica a prefeitura? O que você disse? Eu disse que precisamos de informações. Sabe onde fica a prefeitura? Sei. Vi no mapa. Fica no centro. Não fica longe daqui. E como vamos até lá? A pé? De táxi? Não. De carro. É mais prático. O trajeto é simples e agora é fácil estacionar no centro. Há muitos estacionamentos novos por lá.